me calar, sigo a protestar. Verdade prevalece, luta não vai cessar, my friend. Não vai, my friend. Não, não vou me calar, sigo a protestar. Verdade prevalece, luta não vai cessar, my friend. Não vai, my friend. Mensagem.